Senhor, a tua presença. Nos derramamos, Senhor, diante da tua presença. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Move-te agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo. levante suas mãos, porque se tão somente você tocar no manto, se tão somente você estender as tuas mãos e você tocar no manto de Jesus, a cura se estabelecerá na tua vida, seja em que nível for, a cura se dará sobre ti, meu irmão, minha irmã, porque Ele está agora derramando cura, Ele está ministrando cura, Ele está tocando em vidas agora. Se tão somente você crer, como a mulher na palavra de Deus creu, e ela reuniu todas as suas forças e disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura virá. Cura que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode liberar.